Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. CYK 723. Nova Difusora 1540. São Paulo, Brasil. Todos os sábados, a partir das 17 horas, você não pode perder. Programa Verdades Vivas. Apresentação: Abraão César. A Palavra de Deus. Aqui, na Nova Difusora. Não perca o programa MPB. Com o cantor e compositor Franco Alves. Boa música e conteúdo. Te fazendo companhia todos os sábados, a partir das 15 horas, pela Rádio Nova Difusora AM. Fique atento, fique alerta, fique alerta. Estamos apresentando Sintonizados. Quem dá sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Aplicativo Nova Difusora já está disponível para sistema Android. O aplicativo da Rádio Nova Difusora. Agora você terá a nossa programação na palma da sua mão, onde você estiver. Baixe agora. Aplicativo Nova Difusora. Em breve também para sistema iOS. Rádio Nova Difusora. Cada dia mais perto de você. A partir de agora, a Rádio Nova Difusora apresenta programa O Melhor de Elvis Presley. Apresentação, Marcelo Zan. No ar, no ar, pela Rádio Nova Difusora, o programa... Antônio Júlio Baltazar. Antônio Júlio Baltazar. A região oeste em destaque. Destaque. Informação. Informação. Prestação de serviços e convidados. Com a apresentação do decano dos jornalistas da nossa região. Antônio Júlio Baltazar. Baltazar. Estamos chegando. Em Osasco, São Paulo, Brasil, precisamente 16 horas. Furacão no ar. Nova